tanta coisa pra fazer, tanta luta pra vencer. Todo dia uma conquista, essa vida é tão sofrida. Eu não sei dos seus problemas. Também não sei dos seus dilemas não, ó. Mas te faço uma proposta. Jesus Cristo é a resposta. O que você procura? O que você quer? Fala aí. Ele tem. Ele quer te ver bem. Ouça com atenção. Aê. Pra tudo há uma razão. E Jesus é a resposta. Escuta essa proposta. Ao cativo e ao oprimido, ele nunca dá as costas. Entregue o seu coração ao autor da criação. Sua mais nova conquista será a sua salvação. Anjos da lei, uma nova proposta. A sua salvação, uma nova proposta. A sua salvação. A sua salvação.